Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, eu tô meio resfriado, então o áudio pode ficar ruim. Vocês sabem que o canal não tem roteiro, então eu vou gravando aqui o vídeo pros senhores e a gente vai trocando a ideia. Eu não sei se vai ficar grande ou curto, a gente deixa fluir. Pessoal, algumas semanas atrás, a David Bridal declarou falência, né? E vai demitir mais de 9 mil funcionários. Para quem não sabe, a David Bridal é a maior empresa de vestidos de noiva dos Estados Unidos. Ela vende vestidos, que é o seu principal produto, e revende, né? Anéis de noivado, sapatos. Também trabalha na área de eventos, né? No que envolve o dia mais importante da vida das mulheres, que é o casamento, né? Entre aspas. Com esse processo de falência, isso gerou um efeito dominó, porque muitas outras empresas entraram em recessão, né? Muitas estão operando, né? Estão com as portas abertas, porque reduziram pessoal, né? Que eles chamam nos Estados Unidos de layoffs, que é desligar. Muitas dessas empresas são zombie companies, que são companhias zumbi, que são empresas que estão abertas, sobrevivendo através de empréstimos, fazendo uso do seu fluxo de caixa. E aí que tá uma coisa, pessoal, que eu quero salientar com os senhores. A gente recentemente viu, né, a quebra de muitos bancos nos Estados Unidos. Só esse ano, se não me engano, 7 bancos declararam falência. E o que acontece? Essas empresas que a gente vê da área de varejo, de serviços, dependem do capital masculino, principalmente do capital do Mangina, do Blue Pill, do homem que está participando da corrida dos ratos, que está atrás, né, de relacionamento. Esses caras mantêm toda uma indústria funcionando. Não existe capitalismo sem ginocentrismo. A base do capitalismo é o ginocentrismo. Porque o homem, ele performa para conseguir recursos, status e poder. Porque com isso, ele vai ter acesso a mulheres, a sexo, à reprodução. Se os homens começam a colocar nas suas cabeças o seguinte, sabe? Eu não preciso de muito, sabe? Posso ter uma vida mais minimalista, não preciso aqui me destruir no emprego de 12 horas, 14 horas por dia, ficar fazendo hora extra, ver a minha expectativa de vida cair, minha saúde declinar, sabe? Não, vou ter uma vida mais frugal, vou ter apenas aquilo que é necessário. Consequentemente, eu vou atrair menos a atenção de pessoas que menstruam, mas eu não estou interessado em ter a atenção delas. Se os homens diminuem a sua performance e param de jogar aquele jogo que a gente diz, né? Quando o homem está super performando, isso gera um fardo da performance, que é um super estresse, né? Os caras acabam tendo que uma saúde debilitada e uma expectativa de vida menor, em consequência de fazer muito dinheiro para ficar participando da corrida dos ratos. O que vai acontecer com a economia? Todas as economias do mundo vão ter o mesmo destino do Japão. Olha o Japão, que é um país cheio de empresas zumbis. Inclusive o Better Bachelor, ele nos últimos vídeos está abordando muito isso sobre empresas zumbi, zombie companies, né, que está se espalhando pelo Ocidente. Todo esse setor de serviços, de varejo, como essas lojas que vendem sapatos, bolsas, joias, roupas, dependem do capital masculino. Porque, lembre, o dinheiro da mulher é só da mulher. O dinheiro do homem é da mulher. Então ela tem acesso a duas rendas. Com acesso a duas rendas, ela consome em dobro. Com acesso a uma renda só, que é a dela, o que acontece? Ela tem que pisar um pouco no freio, senão estoura o cartão de crédito. É por isso que a gente vê que a maioria das mulheres inadimplentes no Brasil, mais de 72% das mulheres inadimplentes no Brasil, mais de 72%, são mulheres solteiras e sem filhos. O homem solteiro que não está performando, esse homem não está inadimplente, porque esse homem consegue controlar os seus recursos, consegue ter uma vida mais frugal, mais minimalista, entendeu? O que acontece? Essas empresas pegaram dinheiro emprestado com esses bancos, na expectativa que eles fossem vender, ter um superávit de venda, ter um superfaturamento e um superlucro. Só que aconteceu: os homens não estão mais se relacionando. Vou colocar assim: o homem norte-americano e o homem canadense. Esses homens não estão mais se relacionando, não querem saber de casamento, não querem saber nem de namoro. Eles querem, tipo, um pump and dump rápido. E se não tiver o pump and dump, o pau e água, de boa, eu não fico pistolado com isso, tá ligado? Eu simplesmente vou ficar na minha, vou jogar meu videogame. O cara, ao invés de ficar correndo atrás de roast beef com pelo, que o cara faz, o cara vai em casa, fica jogando o videogame dele. E é aí que entra a questão desse ataque feroz que ocorre em todo mundo aos videogames, de querer taxar os videogames, de querer meio que criar um boicote aos videogames. Praticamente os videogames se tornaram o novo álcool. Quem não lembra da lei seca? A lei seca nos Estados Unidos, que tem até um documentário chamado Prohibition, que os homens americanos tinham acabado de sair da Guerra Civil Americana e estavam exaustos, tá ligado? O homem americano não queria saber de casar, de relacionamento, pá. Ele já estava traumatizado por causa da guerra, estava estressado. A última coisa que ele queria era se estressar com uma mulher briguenta. E eles ficavam o quê? No bar. Trabalhavam, pegavam o seu dinheiro, iam para os bares beber. E o que estava acontecendo nos Estados Unidos? Aí que está esse papo que a mulher não podia trabalhar é balela. As mulheres sempre puderam trabalhar. Só que elas não tinham trabalhos confortáveis como elas têm hoje. O que aconteceu naquela época? Muitas mulheres de classe baixa e classe média foram forçadas a entrar no mercado de trabalho contra a sua vontade. Não era uma escolha, elas foram obrigadas, porque tinha poucos homens dispostos a se casar, a se relacionar. Então, o que aconteceu? Tinha mulheres adultas vivendo com pai, com 20, 30, 20, 27, 30 anos, morando com o pai e com a mãe em casa. E o pai e a mãe doida para chutar a bunda da filha. E esse movimento anti-álcool nos Estados Unidos foi criado por mulheres solteiras, encalhadas, sem filhos, e pelos pais delas, que não estavam mais aturando ficar sustentando a filha em casa. Aí criaram toda aquela propaganda, né, toda doutrinação dentro das escolas, com livros. And it took a while for the culture to recognize that, wait a minute, there's something really wrong here. By 1830, the average American over 15 years of age drank the equivalent of 88 bottles of whiskey every year, three times as much as their 21st century descendants drink. Americans spent more money on alcohol each year than the total expenditures of the federal government. And as the wages of many husbands and fathers and sons went to the grog shop, women and children became victims, mistreated, abandoned, deprived of food and shelter. Alcohol consumption at that point was a sign of masculinity that took away masculinity. So that you drank to show that you were a man, but you get drunk and all of a sudden you can't provide for your family, you can't do your job, you become violent. There are so many references to the degradation of Saturday night. Implicit that a man would go out, first of all, he would leave the home, he would go to a saloon, he would get drunk, and he would come home and do whatever he wanted. This is a time when there is no divorce, when the concept of police protection for domestic violence doesn't exist. The concept of marital rape can't be discussed. But you can discuss it through alcoholism and what alcohol does to men. Women were very big in these things. The first expressive life of women in America was in these reform movements. They were almost always in what were called auxiliaries. An auxiliary was to be something that was to be of help along the way. But while the men are off working or drinking or goofing off, the women more and more organized. Although it was thought unseemly for women to work alongside men, even in the cause of moral reform, they would soon put themselves at the center of the struggle against alcohol. When Susan B. Anthony was refused permission even to speak at a Sons of Temperance meeting, she walked out and formed the nation's first women's temperance society, in which men could neither vote nor hold office. Her friend, Elizabeth Cady Stanton, became the organization's first president. For the next 50 years, temperance and a far more radical cause, women's suffrage, would be inextricably linked. And alcohol is the fly in the ointment. You could have a perfect marriage if it weren't for alcohol. You could have a perfect husband if it weren't for alcohol. You could have a perfect community if it weren't for alcohol. And alcohol, in a way, becomes the scapegoat for all of the failures in society. If you didn't have alcohol, you wouldn't have poverty. You wouldn't have domestic violence. You certainly wouldn't have prostitution. And the solution that the people in the temperance movement came up with is that the only moral solution to this problem is to get rid of the drink. Reformers petitioned state and local governments, demanding that taverns and hotels, groceries and apothecary shops be barred from selling alcohol. Moderates warned they were going too far. "Very little good," one clergyman wrote, "has ever been done by the absolute shall." Frances Elizabeth Caroline Willard was herself a whirlwind. Called Saint Frances by her most ardent admirers, she was a master strategist who would come to command a nonviolent national army, 250,000 strong, against alcohol, the Woman's Christian Temperance Union. Frances Willard is one of the great unsung heroes of American history. There was a time when every school child in America knew her, and she was sort of on par with Betsy Ross. She was that important to American history. During the first 9 years of her presidency, Willard claimed she had spoken in more than 1,000 American towns, including every single city with more than 10,000 citizens, and most of those with only 5,000. She took her struggle abroad as well, founding a World's WCTU that gathered nearly 1 million signatures on a canvas petition addressed to all the rulers of the world, imploring them to join hands in a global ban on alcohol. There is a war about this in America, a war of mothers and daughters, sisters and wives, a war between the rum shops and religion, a war to the knife and the knife to the hilt. Only one can win. The question is, which one is it going to be? Willard forged an alliance between the WCTU and the women's suffrage movement, bringing thousands of women into the struggle for the ballot. To appeal to women still too timid to assert themselves, Willard coined a consciously conservative slogan, "Home Protection." A woman who found it unseemly to demand the vote solely as a right could justify calling for the ballot as what Willard called a weapon of protection from the tyranny of drink. The WCTU eventually had more than 45 departments organized on behalf of a host of causes, and free kindergarten for every child, equal pay for equal work. And she would move from alcohol to votes for women, to orphanages, to asylums, to what she called Christian socialism, all these things put together. But no single program had more impact than the Department of Scientific Temperance Instruction, meant to train generations of boys and girls dedicated to eradicating alcohol, and to do it through the public school system. Childhood saved today from a saloon, and the nation thus saved tomorrow, is the stake played for in this desperate game. All that is holiest in mother love, all that is purest in patriotism that would save the country from the saloon, enters into our support of these textbooks. Mary Hanchett Hunt. Frances Willard placed Mary Hanchett Hunt in charge of the department. Hunt lobbied state legislatures and the Congress to require anti-alcohol indoctrination in the schools, forced textbook publishers to conform to the WCTU's message, and sometimes demanded kickbacks in exchange for her stamp of approval. She also directed women from chapters all over the country to pressure local school boards. Before long, public school children in every state, 22 million of them, were sitting through temperance classes 3 times a week. Kindergartners were taught to chant, "Tremble, King Alcohol, we shall grow up." Older children studied texts filled with lurid misinformation calculated to terrify. Just one drink, some books alleged, could burn away the lining of the throat and stomach and begin eating away at the liver and kidneys. You know, little Johnny has one drink, and the next picture, he's lying in the gutter, unconscious. One of their most notorious things is they had diagrams of body parts. You would have a diagram of a stomach, and then they had a diagram of an inebriate stomach. And what happens to you? Well, the inebriate stomach was full color. Alcohol caused deafness, dropsy, lunacy, they claimed. Not only in those who swallowed it, but in their children and their children's children. And always, some textbooks warned, there was the fearful possibility that drinking could spark spontaneous combustion, bursting suddenly into fatal blue flame. Millions of children came to believe it all, and it would not be too long, Willard prayed, before they all were old enough to vote. In America, ballots are bayonets. You think maybe the crusade is dead and its banner trailing in the dust? I tell you, no. O que aconteceu? A próxima geração aboliu o álcool. Igual a gente tá vendo agora com os videogames. O videogame, ele é um perigo para a indústria de varejo, para a indústria que vende, porque o comércio, ele não quer ver o homem lá pagando 3 mil, 4 mil reais no videogame e pronto, ficar em casa jogando, ou montar um PC game, gastar 4, 5 mil reais no PC game e ficar em casa jogando de boa. Isso não tá fazendo a engrenagem do ginocentrismo, né? Como eu disse anteriormente, ginocentrismo e capitalismo são a mesma coisa. Não existe um sem o outro girar. Um cara, ele gasta muito mais em um mês gastando com pessoa que menstrua, principalmente em datas comemorativas, como o Dia da Mulher, Dia dos Namorados, etc., do que comprando videogame. Você sai aí em qualquer lugar e você vão ver, cara. Você vai num restaurante médio aí, dois pratos, cada prato sai R$40, R$50. Aí tem sobremesa, aí tem uma bebida, vai pede um vinho, um chope. No fim da noite você gasta R$200. Se você for fazer isso todo fim de semana, já era. Você vai comer um pastel na esquina, um pastel na esquina é R$10. Você pede um caldo de cana, R$6. E com certeza a mimosa, ela não vai pedir um só, vai pedir dois. Por isso a gente vê homem solteiro, tudo estagnado. Eu lembro uma vez um vídeo do Red Pill 90, que ele fez um relato muito bom. Que ele falava que no shopping, você anda pelo shopping, você vê os casal, estão sentados ali na praça de alimentação, perto do McDonald's, tomando casquinha de sorvete. É só isso que dá pra comprar. E você vê lá, a mulher com maior cara de bunda, tá ligado? Ela não tá feliz com aquilo, tá ligado? E é isso que dá hoje pra comprar, uma casquinha. Então a mulher que tá no relacionamento, hoje em dia, ela vai ser muito menos fiel, porque tá muito mais aberta a fazer monkey brunch a qualquer hora. De trocar você que paga uma casquinha pra ela, pra um cara que paga sundae pra ela. E isso tudo, esse consumo exacerbado de restaurantes, etc. Tem inclusive um vídeo do Rafael Aires que ele fala sobre isso, né? Que o livro dele foi boicotado por empresários do setor de quê? De restaurantes. Influenciador digital é acusado de criar movimento anti-otário no Brasil. Mulheres e donos de restaurantes estão furiosos com o livro que sugere que os homens se valorizem mais se não paguem mais jantares para qualquer uma. Donos de restaurantes se mobilizam para tirar do ar livro chamado de anti-otário. Lição para não se tornar um gado gastronômico causou um prejuízo de mais de 37% no faturamento dos restaurantes das regiões norte e nordeste do país. Esse livro tem que sair do ar mesmo? Já é a quarta vez que sou obrigada a pagar meu jantar. Outro dia, um macho teve a cara de pau de falar que só paga para damas e pediu para dividir a conta. Já tava na hora de tirar isso do ar. Outro dia, tive que pagar meu Uber. Depois fui ver que o cara seguia o autor desse livro. Credo, deve ser aqueles caras que ficam postando esses emojis. Acabei de ver aqui. Não tiraram o livro do ar ainda. Tá no link do perfil dele. Acabei de comprar. Comprei aqui também. E já recebi tudo pelo e-mail. Top demais. É só vocês irem no link do perfil dele. E a gente sabe que a maioria dos donos de restaurantes são de direita, são conservadores, são de classe média. A Red Pill, ela vai quebrar a classe média. Porque tem muito cara de classe média que depende do quê? Daquele homem de classe baixa, de casta baixa, que mora na periferia, que ele paga aquele salário medíocre. E se os homens estão dispostos a performar mais, dificilmente ele vai achar trabalhador disposto a ser explorado. Isso, consequentemente, vai quebrar toda a indústria. E vai ser obrigado a trazer o quê? Imigrantes. E esses imigrantes, por não serem nativos, eles não vão ter a mínima empatia por você, que foi empresário, lá que foi o dono do negócio. Pelo contrário, eles vão conspirar contra você e até derrubar o seu negócio e tomar o seu negócio de você. É o que acontece na França, na Inglaterra. Era muito comum acontecer nos Estados Unidos, os chineses, os mexicanos fazem isso com muita frequência, tá ligado? Então, voltando ao assunto, essas empresas de varejo que vendem sapato, bolsa, joias e etc., pegam capital emprestado nos bancos. Depois eles pagam. Mas como eles vão pagar se não tá vindo o capital? Se não tá tendo lucro, não tá tendo faturamento, não tá tendo venda? Isso vai gerando todo um sistema financeiro, uma quebradeira. Porque essas empresas de banco, elas emprestam, né, o crédito fácil ao cara de negócio, né, que tem empresa, tipo uma David Bridal. Só que eles colocam, eles compram uma seguradora, tipo aquela a falida AIG. Vai lá na AIG, pede para a IG assegurar aquele empréstimo, caso ele não pague, a IG paga pelo empréstimo que foi dado. Isso foi o que gerou a crise do Lehman Brothers, como o Lehman Brothers começou a emprestar dinheiro para o pessoal ficar comprando casa nos Estados Unidos. Aí gera toda uma quebradeira, que agora no Brasil está tendo esse negócio de vendas de carros estagnado, o pessoal não está comprando carro, os caras não estão comprando carro. Não só não estou comprando carro, como eu estava vendo o negócio do Detran, eu moro em São Paulo, no estado de São Paulo. Em todo o estado de São Paulo teve uma queda no número de carteira de motorista. Não só na de carro, como na de moto também. E moto hoje é muito mais viável. Por exemplo, eu já tive carro, hoje eu tenho moto, não tenho mais carro. Porque carro para mim é inviável na cidade de São Paulo. Já uma moto, ele é um meio de transporte mais flexível. Os homens não estão performando, porque os homens falam, eu não vou me relacionar mesmo mais, sabe, vai ficar de boa na minha, se eu precisar ir para algum lugar, legal, eu chamo o Uber. Por exemplo, tava vendo um artigo antigo, se eu achar, eu coloco na descrição, que era o presidente da Toyota reclamando que os homens japoneses não estavam comprando carro. Os homens japoneses não têm ambição, são fracos, não sei o que, covardes. Tem que se relacionar, tem que comprar um carro para arrumar uma namorada. Olha o discurso do CEO da Toyota. O homem deve comprar um carro para arrumar uma namorada. Nunca é comprar um carro para ele, sabe? Para o conforto dele. É sempre para o conforto dos outros. Colocando sempre ele em segundo lugar. O que está acontecendo com o Japão? Está estagnando e tem que estagnar mesmo. E esses manjinas, esses boomers, mesmo assim não vão aprender. Mesmo com tudo dando errado, eles continuam culpando o homem. A culpa é do homem. Eles não sabem qual é o... Eles sabem qual é o problema. Quem é o problema. Só que eles não podem admitir. Por causa do manjinismo deles, é patológico. E essa quebra nos Estados Unidos está acontecendo em todo o setor. Tem aquela Sears que quebrou. Tem aquela outra empresa, acho que é Nordstrom, que está quebrando. Aquela Neiman Marcus, que é o nome da empresa de varejo, tá quebrando. Aquela empresa Forever 21 faliu. Todas essas empresas se mantêm com duplo capital. Precisa do capital do homem. Empresas que vendem esses produtos de consumo, sabe? Esses produtos inúteis como roupa, calçado, joia, etc. Dependem dos homens correndo, né, participando da corrida dos ratos. Se o homem não corre, não tem indústria. Tudo quebra. Essas empresas de serviço estão tudo quebrando. Você pode ver todas essas demissões que a gente está vendo em massa, ocorrendo nos Estados Unidos, no Brasil. É tudo na área de serviço, onde elas estão o quê? Super representadas. E para manter esses empregos, esses cabides de emprego, você precisa do capital masculino. Você precisa do homem performando para gerar vendas, altas vendas. Por exemplo, eu estava vendo um artigo que desde 2016, o Dia dos Namorados no Brasil não gera mais lucro para as empresas. As vendas não sobem, as vendas só estagnam a cada ano. Dia das Mães também, porque tem cada vez menos mães. Porque tem cada vez menos homens dispostos a engravidar uma mulher. E tem o quê? Muitas mulheres carreiristas, que são inférteis, elas não podem mais ser mães, entendeu? É tudo mãe de pet. Hoje até tem propaganda de mãe de pet, sabe? A pessoa já não é mais mãe de um ser humano, é mãe de um quadrúpede. E no Dia dos Namorados tá acontecendo a mesma coisa. Dia dos Namorados não dá mais lucro para as empresas, porque os homens não estão namorando. É por isso que agora nas propagandas de Dia dos Namorados, você vê o quê como público-alvo? O público LGHDTV. É sempre um casal com dois homens, que é muito mais comum, mesmo que a mídia propaganda com duas mulheres homossexuais lésbicas, não tem muita lésbica. Tem muito mais homens homossexuais. Eu tenho uma pauta que todas as mulheres são bissexuais. Todas são bissexuais. Depende do ambiente que ela está inserida. Se o ambiente for hostil, ela vai escolher um homem. Se o ambiente for favorável e confortável, ela vai escolher aquilo que dá a ela mais recursos, mais provisão. Por exemplo, se tiver um homem rico e uma mulher rica, ela vai escolher um dos dois que dê mais provisão, que seja mais mão aberta, que seja mais fácil de manipular e de tirar recursos deles. E, consequentemente, o mais fácil de manipular é o homem. Por isso que a gente não vê tantas lésbicas. Já entre casal gay, né, entre dois homens, a atração é muito mais genuína ali e o relacionamento ele é muito mais estável. O relacionamento é mais estável. Eu estava vendo recentemente também um artigo nos Estados Unidos que eu fiquei impressionado. Hoje, a maioria da classe média americana, rico, os caras que estão ganhando acima dos 120 mil dólares por ano, são homossexuais, são homens gays. No Brasil, os homens gays estão super representados entre os super ricos no Brasil. Tanto que eu estava vendo um tempo atrás, cara, eu não conheço um gay pobre. É tudo rico, os caras são tudo rico. Por quê? Porque os caras não estão jogando dinheiro para dando dinheiro para a mulher, né? Fazendo transferência de renda para a mulher. Por isso sobra muito mais recurso. Tem a questão também do... Não são todos, né, pessoal? Lembrando que a maioria desse pessoal é totalmente degenerado, né? São todos viciados em drogas, fazem uso de antidepressivos, ansiolíticos e etc, né? Então a expectativa de vida é muito baixa, né? Porque eles se matam entre eles mesmos, né? Tem seus problemas, etc. Mas focando tipo no imperativo biológico, né, da preferência temporal. O homem tem uma preferência temporal mais alta, então ele faz planos a longo prazo. Consequentemente, se tiver dois homens, um casal homoafetivo, eles vão fazer planos a longo prazo o dobro do que seria. Então, assim, eles vão conquistar muitas coisas nos próximos 10, 20 anos. São planos para 10, 20 anos. Quando um cara, por exemplo, como nós, heterossexual, que se relaciona com mulheres, a gente sente atração por mulheres, o que vai acontecer? Nós podemos ter uma preferência temporal alta, só que a mulher, consequentemente, tem uma preferência temporal baixa. E por não perder o acesso ao sexo, a gente vai querer o quê? Agradar a mulher. Então a gente acaba reduzindo a nossa preferência temporal e fazendo, tendo atitudes de curto prazo. Isso prejudica tudo. A gente vê essa dinâmica biológica no jogo político. Mais de 70% delas votaram no Lula. Por quê? Por causa de questões de curto prazo, tipo um auxílio. Você vê que elas votaram no Lula e depois estavam arrependidas porque o Lula ia colocar imposto sobre a Shein. Isso ia prejudicar elas, porque a gente sabe que o subemprego feminino é o quê? É essas mulheres que trabalham com estética, essas mulheres que trabalham com revenda de roupa, cabeleireiro. E tudo isso elas importam da China. Porque na China os produtos são mais baratos, sabe? Essas chapinhas, escovas, unhas, aquelas máquinas de pedicure que a mulher coloca no pé para fixar o esmalte, etc. Né? Essas roupas da Shein, da Shopee, tudo vem da China. E taxando a China, o produto ia ficar do mesmo valor do produto brasileiro, os lucros delas iam cair, a competição nesse meio já é braba, já é forte, e a gente sabe que mulheres são naturalmente socialistas, então elas têm mentalidade de quartel, etc. Então elas sempre tentam difamar a outra, né, para quebrar um outro negócio. Todas elas saíram lesadas e estavam reclamando na internet. Mas elas sabiam que o Lula ia fazer isso. Só que por causa do imperativo biológico delas, de preferência temporal baixa, elas não conseguiram enxergar isso. Em 3 meses de governo, o Lula já veio com essa de taxar. E nós já sabíamos disso antes mesmo da eleição começar, que ele ia fazer essa taxação. Porque a meta do Estado é arrecadar sempre, sempre mais, não é? Aí depois o Lula deu com o pé atrás, né, nessa questão de taxação. E o que vai acontecer? Muito desse dinheiro que ia ser usado, né, para bancar mãe solteira, para bancar missol, ele começou a fazer cortes no Auxílio Brasil. Tem um monte de gente aí, Bolsa Família, que foi cortado, que não vai receber mais. Sabe, o Estado, ele quer se manter vivo, tá? Se tiver que sacrificar, eles vão sacrificar. Ah, mas o Estado depende do voto delas. Depende se tiver democracia. Se não tiver democracia, o Estado não depende do voto feminino, entendeu? É igual agora com esse ChatGPT, tá tendo uns cortes, né, na área de serviço. Um monte de gente que trabalha com telemarketing, RH, analista de sistema, etc. Tudo cabe de emprego para mulher, tá sendo cortado e substituindo pelo ChatGPT. O que vocês acham que vai acontecer com esse pessoal que é funcionário público? O Estado sabendo que os homens não estão mais se relacionando por causa das leis miçândricas que eles criaram para ferrar com os homens, para aumentar o controle deles, para ajudar, né, também os corporativistas a vender mais. A gente sabe que todo esse bagulho de pensão, afiliação socioafetiva, etc., não é para criança. Eles não se importam com a criança. Se eles se importassem com a criança, eles se focariam em manter o casal unido. Dificultariam, né, os divórcios, acabaria com esse negócio de divórcio sem culpa. Eles fazem isso, essas leis de pensão, para transferência de renda para mulher consumir mais. Porque o Estado tem aqueles amiguinhos deles lá, corporativos, que ganham muito dinheiro com os insumos supérfluos que as mulheres fazem nas lojas dele. Tá ligado? Faz transferência de renda. Que eu já falei sobre isso. O dinheiro vai do homem vai para a mulher, da mulher vai para as corporações, que são as empresas, né? Normalmente de varejo, e essas empresas arrecadando, dão parte desse lucro através de impostos para o Estado. Vê se não é uma engrenagem perfeita para moer o homem, para tirar o homem dos seus recursos. Como o Estado vai desapropriar o homem se o homem não quer se relacionar? Ah, então vai colocar imposto sobre solteiro. Tudo bem, só é o homem ficar abaixo da linha de imposto e o leão não vai morder ele. Pronto. E outra, gente, no Brasil esse negócio de imposto não dá certo. O Brasil é um país que nada funciona. E isso é bom, porque a gente tem que tirar proveito disso. Se nada funciona, se o Brasil é ineficiente, dá pra gente tirar proveito disso. Então, mesmo que o Estado passe uma lei contra solteiros, não vai ser efetiva. Porque o Estado, ele é ineficiente pela própria natureza, principalmente o Estado brasileiro. Pra você ter uma ideia, no Brasil, só 3% dos homicídios são solucionados. 3%. Significa que 97% dos homicídios, o cara mata e não vai pegar nada para ele. Vocês acham que o imposto de renda seria diferente? Só 3% vai ser taxado. Normalmente é o quê? É classe média, é os caras riquinhos. O cara pobre, o cara que é da casta baixa, que não chama atenção, que é invisível, esse cara tá de boa. Por isso, ser invisível é algo bom. Você ser um fantasma é algo bom. Não chamar a atenção é algo bom. Porque quem gosta de chamar a atenção é prostituta. Não seja uma prostituta, não fique chamando a atenção. Então, o Estado vai ter uma hora que o Estado vai ter que fazer corte no funcionalismo público. E quem hoje está dominando o funcionalismo público? Elas, cabide de emprego. O Estado vai ter que sacrificar elas. É, mas o Estado depende do voto dela. Depende se tiver democracia. Se não tiver democracia, não depende mais. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos agora com o governo Biden. O governo Biden, sabendo que talvez não vai ganhar a próxima eleição, os democratas passaram a lei lá, deram duas voadoras. Duas voadoras lá no Congresso e mandou o Biden, autorizou abrir todas as fronteiras dos Estados Unidos. Tá tudo aberto, pode entrar. Só para você ter uma ideia, só agora, em 5 meses desse governo do Biden, no ano de 2023, 4 milhões de imigrantes entraram nos Estados Unidos. 4 milhões. 4 milhões entraram. Até o fim do ano, 12 milhões. Por quê? Vai deixar esses imigrantes entrar, esses imigrantes entram. Eles vão para os estados liberais, Califórnia, Nova York, o Texas, que era um estado vermelho, hoje é um estado roxo, que é purple, né? Já tá virando azul. Chega lá o que acontece? Dá a cidadania. Principalmente tiver criança, dá a cidadania e taca bem-estar social. O que acontece? Eles vão votar em quem? No republicano? Não, nos democratas. Pronto, ganhou a eleição. Ganhou 4 milhões de votos a mais. Só agora. Até o fim do ano, para ano que vem a eleição, 12 milhões de votos. Toma! Coloca até criança para votar. Toma, acabou, não tem mais democracia. It is pretty much on. There is not really any opposition on the other side. No troopers, no border patrol, no National Guard over there. They're just, I guess, being allowed. There's some barbed wire, but it's one strand of razor wire over there, just kind of walking right over that. And you can see how this is working here already. O plano do Biden é criar um one party rule, um estado de um partido de uma regra. Acabou, não precisa mais de democracia, tá ligado? É só um partido que vai dominar, é igual na China. Tem eleições na China, vocês sabiam? Mas as eleições são de um partido. Então, sempre o mesmo partido tá no poder, acabou. Eles usaram o quê? O voto feminino para fazer isso. Então, utilizaram a democracia, o voto feminino, para trazer uma ditadura. Porque agora, o que tá acontecendo nos Estados Unidos, o bem-estar social vai quebrar. Igual o Ted Friedman que fala, quando o bem-estar social quebrar, acabou. Acabou o jogo. Não tem jogo mais. Olha o que tá acontecendo na Europa, tá trazendo esses imigrantes. Esses imigrantes são burros, são improdutivos, são ineficientes, não produzem nada pra sociedade, só roubam e só vivem parasitando o governo. O que está acontecendo? O bem-estar social está colapsando. E o que está acontecendo com o europeu, principalmente na França? O europeu lá, o branco caucasiano, está emigrando para a Rússia. E está ficando na França só o scumbag, só o lixo. Esse pessoal da África do Norte, os árabes lá, está ficando esse pessoal da África subsaariana. Só lixo. E o que está acontecendo? A economia quebrando. Você vê lá, a França agora subiu lá o negócio de aposentadoria. O caos que está acontecendo lá. Agora, as mulheres muçulmanas que foram para a Europa para tirar vantagem do sistema, etc. E o muçulmano falou, não, vamos dominar a porra toda, etc. Que nada, as mulheres deles estão sendo subvertidas pelo feminismo. Tudo virando feminista. Se antes a mulher muçulmana tinha 5 filhos, agora ela tem 2. As outras que chegaram agora, que estão vindo agora, não vão ter nenhum. Tá ligado? A filha do muçulmano que tem 16 anos, quando ela tiver agora 21 anos, ela não vai ter mais 3 filhos igual a mãe dela tinha. E com os 30 anos já tinha 5. Não vai ter nenhum. Acabou. Já era. E já tá tendo o quê? É um carrossel de pica. As muçulmanas já estão dando pros europeus. Elas olham o país dela e falam, meu país é uma merda, eu tive que migrar aqui pro país da Europa. Ela vê o país do homem branco e fala, não, o homem branco é foda, o país que ele criou. Por que eu vou ficar abrindo as pernas pro muçulmano de merda? Não, vou dar para o homem branco. Ela vai lá dar para o homem branco. É o que está acontecendo na Europa. Não está tendo uma islamização assim, como o pessoal, islamização não. Está tendo uma balcanização e muitos territórios estão sendo, como os muçulmanos são super representados, eles acabam ficando naqueles territórios e viram tipo guetos. É só isso que está acontecendo, no go zones. Que eles vivem naqueles guetos, naqueles mundinhos deles lá. E o muçulmano, ele sabe que o poder dele de barganha no mercado sexual é extremamente baixo. A maioria deles é tudo feio, tá ligado? Tudo sequelado, tudo baixinho, tá ligado? É uns caras que fedem a curry. Quem quer dar pra um cara desse, mano? Ninguém quer dar. Um vídeo anterior até eu postei no canal, né? Os muçulmanos tudo virando traveco. É isso aí que vai virar. Tudo aí que vai virar. É baixa base. O Tandy Flegmon que fala, quando o bem-estar social quebrar, já era. Tanto que o Tandy Flegmon que ele fala, porque eles querem passar essas leis de desarmamento nos Estados Unidos? As leis de desarmamento é porque o bem-estar social tá quebrando. Quando o bem-estar social quebrar e essa população americana estiver armada, corre, porque vai ter bala. A bala vai comer. Porque todo mundo depende do bem-estar social. Os brancos dependem do bem-estar social, os negros dependem do bem-estar social, todo mundo depende do bem-estar social. Legal. Imagina esse imigrante que você vendeu para ele a história que a América é o país das oportunidades, que ele para a América ele ia ser rico. Você foi lá, o George Soros, colocou ele dentro do busão, levou, tirou ele lá de Honduras, lá da Guatemala, sei lá, lá da Nicarágua, tirou ele de lá, fez ele caminhar até a fronteira. Chegou lá na fronteira do México, passou os portões de El Paso, entrou no Texas, território americano, você prometeu pra ele que ia ser rico. 10 anos depois ele tá na merda. Vivendo de bem-estar social. Vivendo de food stamps. E agora o governo diz que vai cortar o food stamps. Porque não estão tendo filhos, os homens não estão casando, não estão produzindo riqueza, a contribuição do Estado caiu e estão tendo menos dinheiro para fazer transferência de renda através de programas de bem-estar social. Você acha que esse imigrante vai se sentir como? ele vai pegar em armas. Vai pegar em armas e vai tentar derrubar seu governo. É isso que vai acontecer. Então, o governo americano já sabe disso. Traz os imigrantes, a gente usa a democracia para votar leis do desarmamento, desarma a população, corta o bem-estar social, como não vai ter mais imigrantes, não vai ter mais armas, a gente tem que se preocupar, bota todo mundo na linha, acabou. One Power Rule, estilo chinês, já era. Olha aí, ó. Plano perfeito. Isso é um jogo já de carta marcada. Isso aí que sabe o que é, pessoal? Preferência temporal alta. Olha aí, ó. Eu enxergando o futuro antes mesmo do negócio acontecer. Eu já sei que vai acontecer, porque é muito óbvio. É muito óbvio. Aí, ó, era pra ter falado do David Bridal, eu fui pra um outro assunto. Mas pra vocês verem, pessoal, como relacionamentos envolve toda uma questão política, geográfica, demográfica, econômica. Tudo na sociedade, o ginocentrismo ele é capitalista. O ginocentrismo é algo natural. Assim como o capitalismo, o que é o comunista chega pra você e fala, o que é capitalismo? Capitalismo é um sistema, e fica com toda aquela pataquada, uma história, fica se alongando. Não. Capitalismo é troca voluntária entre indivíduos. São dois indivíduos ou mais fazendo trocas voluntárias sem a interseção de um outro. Isso é capitalismo, é algo normal. Por exemplo, no relacionamento, é uma relação capitalista. É um homem e uma mulher tentando, né, dialogar entre si para buscar o melhor para ambas as partes. Quando o Estado interveio, quebrou tudo. Nada funcionou mais. Porque o Estado favorece um lado para favorecer a si mesmo. E na democracia, quem favorece o Estado são as mulheres, porque são a maioria do eleitorado. Então a maioria das leis serão a favor dela contra os homens. E isso gera uma divisão entre os sexos. E a gente conhece o imperativo. Não é passando pano para elas não, pessoal, tá? Nunca, jamais. Nós sabemos que o imperativo biológico delas é um imperativo socialista, comunista. Não é à toa que depois que elas ganharam direito ao voto, a gente começou a ver o quê? Um monte de país comunista surgindo no mundo. Todo país comunista, todo país socialista, ele surge através da vontade popular, através do voto do povo, através da vontade do povo. Né? Não é o poder emana do povo, não, o poder emana delas, porque elas são a maioria da população. E através do voto delas, elas colocam psicopatas no poder, a gente sabe o imperativo biológico feminino, né? Que elas sentem atração por tudo que é mal, que é tudo que é repugnante, que é nocivo, né? Acho que é hibrotofilia, sei lá o nome, a atração delas pelo mal, pelo demoníaco, não é à toa que você vai... Pode ver qualquer filme de terror. Qualquer filme de terror de exorcista, sempre a pessoa que é possuída pelo demônio é uma pessoa que misturou. Você pode ver sempre, sempre, desde Emily Rose. Fazendo umas pesquisas sobre a história dela, a Emily Rose, a mãe dela, era uma mãe solteira. O pai da Emily Rose, assumiu a mãe dela como uma mãe solteira, e quando a mãe dela casou de preto, porque a mãe dela era uma puta de uma vagabunda na região. Todo mundo sabia que a mãe dela era rodada pra caralho, passada na mão de um monte de homem. Aí lá o conservador, né, luterano, protestante, assumiu a mãe solteira. Aí nasceu a Emily, né? E a Emily aconteceu com a Emily. Ela herdou os pecados hereditários da mãe. Por isso que aconteceu aquilo com ela. Yeah. Tell me your name, wicked one. No, not your nonsense, God, a quick reflex. He who commands you is he who orders you thrown down from the highest heaven into the depths of hell. In the name of our Lord Jesus Christ, I now command you. Tell me your name. I'm Spencer, I feel sick. Hear, therefore, and fear, Satan, enemy of the faith. Give me your name, demon. Names! Names! Adoratoraka Armiamshashika! Ancient serpents. Depart from this servant of God! Tell me your six names! We are the ones who dwell within. The new Shoshohen Batokai. Sukri and Abitabit in Rome. And I case a parathin in you die. It mickling you. Anablia. And I am Lucifer, the devil.